gente vai detonando o nosso lendário. Cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta. E a gente vai esquentando no bregaço. Nosso lendário Rubi Santarém novo. Minha sereia, minha sereia. Olha que essa festa é tradição. Galera, vai chegando juntinho. Manchetes de jornal. Evento tropical. DJ Jairinho. DJ Jairinho. É clima tropical. Para que é Jairinho, Tubarão, DJ Boy e o mestre DJ Gilmar Santos. Tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Olha só, gente, você pode pegar sua mesa e se aproximar mais do nosso lendário Rubi, viu? Pode trazer a sua mesa, seu balde, seu pacote. Você pode se aproximar mais do nosso lendário Rubi. DJ Jairinho. Minha sereia, minha sereia. DJ Jairinho. É clima tropical, manchete de jornal. Solo bregaço. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical. Atenção, Andorinha, chefe da segurança, comparecer com o nosso parceiro Sandro aqui. Alô, Andorinha. Solo brigaço. Eu tenho dois amores, mas você não explica. Quando ela descobriu que nós somos iguais. Cara, quem abraçar com muito carinho, toda a galera do depósito de bebida Martins. Nosso parceiro Pedro Martins está aqui com a gente. Isso, papel de um homem fatal. O ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. E a gente vai aquecendo o lendário. Cara, quem abraçar com muito carinho, toda a galera de Bragança já marcando presença aqui no lendário. Um abraço pra você. Da novela tem o seu final. Papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. E veja minha vida, como é que fica. Se três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobriu que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator. Dançando a Garra Júnior no bregaço. Nosso lendário Rubi, hoje aqui em Santarém novo. Vamos lá, só aquecendo a galera. Vai chegando juntinho. Todo carinho. especial. Amor, amor, estou sozinho, olhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de jeito todo especial. Amor, amor, quero aqui abraçar com muito carinho a equipe, olhando, esperando você. Lobo Mal do Pacujá, hoje aqui com a gente no Lendário Rubi. Um abraço pra vocês. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Tem como é um amor não correr. Só no bregaço, só no bregaço, galera, vai curtir no Lendário. Pois se um dia chegares a amar, Rubi, já saberás como é um sofrimento. E aí? Você quiser, dou tudo que um homem dá pra uma mulher. Eu sei que sei te fazer mais feliz, feliz, feliz. Para amar, eu faço tudo aquilo. Poderoso que... Rubi. Agora, meu filho. Te amo com todo carinho. Agora ficou melhor. Jeito todo especial. Amor, amor, estou sozinho, sonhando, esperando você. Te amo com todo carinho, de um jeito todo especial. Olha meu parceiro, o Cleusson Saudade, amor, amor, ao lado do seu grande amor, sua primeira dama, sonhando, sua primeiríssima no Jaque no Lendário. Ao lado da sogra hoje, Eugênia. Um abraço, garoto. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Vem ver como é um amor não correspondido. Pois se um dia chegares a amar, já saberás como é um sofrimento. Gira no bregaço, vai girando no bregaço e vai. E a gente vai esquentando o nosso lendário Rubi, só no bregaço pra galera. Poderoso Rubi. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Brega também é caldo, é caldo. É caldo, brega também é caldo, é caldo. Alô, Bel. Caldo. Vaqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo um furacão. Vem curtir meu brega caldo, que apaixona corações. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. Brega também é caldo, é caldo, é caldo. E a gente vai detonando o nosso lendário Jairinho, DJ Boy, o mestre DJ Gilmar. E o nosso tuba ao lado. É caldo, brega também é caldo, é caldo, é caldo. Você dá um passo aqui, dá mais dois passos pra lá. Gira e rode o corpo dela, faça a mina flutuar. Se entregue nessa dança, brega caldo no Pará. Brega também é caldo, é caldo. E a gente vai detonando no bregaço o nosso lendário Rubi. Olha o secretário, o Ginelson Almeida, isso aqui com a gente, valeu! É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas... Nosso parceiro vereador Gladys Tunes, isso aqui com a gente, um abraço! Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Rubi. Maria, Maria, Teresa. Rubi. Marinha, Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. Vá girando no brega, se vai. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim, quero você benzinho todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Alô, Givaldo, alô, Givaldo! Givaldo Gravações CDs. Maria Miramim, Maria da Paz, Maria Raimunda, Maria é feia de cara, mas é boa de bunda. Já procurei por aqui, já procurei por lá, mas você não está em nenhum lugar. Maria Aparecida, apareça enfim, quero você benzinho. E a galera foi dançando, agarradinho no bregaço, puxando o nosso lendário Rubi. Fique imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado. Oh, linda Maria, eu ando apaixonado. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no Africa. Segura! Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha, garotas de programa no locomotiva. Agito no pompilho, artistas no xodó. Essa isso, tio. Eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Vai dançando, vai aquecendo no lendário Rubi. Deixou na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil. DJ Jairinho. Na madrugada rolando um brega. E o nosso Rubi, o nosso lendário. Tupinambá, pop som e Rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Rubi, bi, bi, bi, bi, bi, bi. Tupinambá, pop som e Rubi a tocar. Gira no bregaço, vai girando. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê-olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha, garotas de programa no locomotiva. Agito no pompilho, artistas no... Esse é bom, DJ Boy. A noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. No Rola Papo é claro que elas vão estar. Show na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil. Só no bregar, só no bregar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som e Rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, pop som e Rubi a tocar. Vá girando no bregaço, vá girando pra galera, vá girando o lendário, mais uma! E a galera foi dançando agarradinho no nosso lendário Rubi! Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração, me deixou apaixonado, tô doido, tô caído. Poderoso Rubi. Mas ela não acredita. Você está no Rubi. Amo demais. Sou seu amor, seu prazer. E quero. Quero me casar com você. Sou seu amor, seu prazer. Quero me casar com você. Amiga Bel das Passageiras, já marcando presença hoje aqui no nosso lendário. Amiga Norma e o nosso arqueiro Berg. Um abraço pra vocês. Bora, Bel, vem de novo. ama, da cama não saio mais. Mas ela não acredita que eu a amo, amo demais. Sol, sol, sol, sol, sol, seu amor, seu prazer. Quero, quero, quero, quero, quero me casar com você. Sol, sol, sol, sol, sol, seu amor, seu prazer. Quero, quero, quero, quero, quero me casar com você. Para aqui, abraçar com muito carinho a equipe, todo bem-vindo. Cheguei marcando presença no nosso lendário Rubi. Um abraço pra vocês. Ela virou minha cabeça, mexeu com meu coração, me deixou apaixonado. Tô bobo, tô caidão. E quando a gente se ama, da cama não saio mais. Mas ela esse aí é o Berg 2. Hoje aqui marcando presença no nosso lendário Rubi. Eu te amo. E Santarém Novo. E aí? Eu te amo. E é? É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Olha a equipe Lobo Mal derramando gelo aqui com a gente. Um abraço pra vocês. É o que mais quero. Eu sou sincero. Alô, Gilmar. Sou louco por você. Alô, Gilmar. O primeiro. Te juro que eu faço amor.

A moçada no salão até parece que vai voar com o som do rubi, com o som do rubi. Rubi, rubi, rubi, rubi. Tocando pra mim e pra ti. Tocando pra mim e pra ti. Rubi, rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, rubi, poderoso, tocando pra mim e pra ti. Rubi, esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. Que você jamais vai encontrar. Bora, gatinha, remexe, gatinha. Alô, gatão, como é que é? Remexe, gatinha, remexe, gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quinta e gritando rubi. Remexe pra cima. Pera aqui, abraçar com muito carinho a família GDR. Hoje aqui marcando presença. Curtindo o nosso lendário rubi. Um abraço pra vocês. Girando com quinta e gritando rubi. Rubi, remexe pra cima. Bola pra baixo, girando com quem e gritando rubi. Kim Marques e Rubi. O mestre DJ Gilmar. Aqui do ladinho. Esse é um som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. Que você poderoso jamais Rubi. Vai encontrar outro igual. Alô, gatinha, remexe, gatinha. Remexe, gatinha, que remexe, gatão. Ao som do rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Didio Boy. Girando com quem e gritando rubi. Remexe, poderoso. Rebola pra baixo, girando com quem e gritando rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quem e gritando. Você já ouviu falar desta minha canção? A minha história eu vou lhe contar. Eu tenho uma garota. Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, pra mim não tinha igual, batendo aquele papo informal. Os olhos verdes era uma tentação. Deixa tanto com meu coração. Um corpo de princesa só anda sensual. DJ Jairinho. Você pode até gostar de outro rapaz. Que ele der amor muito mais. Pode ser então um outro cabeludo. Ou mesmo um ladrão de coração. Um ator principal. Ou mesmo um papudinho. Pode ver que eu não estou sozinho. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, veja pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Gente, a nossa barraca aí do nosso parceiro Rodi Nelson Silva. Barraca Ilha Verde. Abraça aí a Vanusa, amiga Rosimar está aqui com a gente. Rosimar, amiga Graça, marcando presença hoje aqui no nosso lendário Rubi. Hee hee hee hee hee! linda história. Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro aqui e que ficou na lembrança o amor que nunca esqueci. Ele é lindo e charmoso, poderoso. É o som que a gente quer. É um cristal poderoso. Rubi. O som cristalino de amor e paixão que mexe e remexe com meu coração. E o nosso poderoso de amar, de dançar. E é o nosso lendário. É o poderoso Rubi. O som cristalino de amor e paixão que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso Rubi. Vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. Olha aqui, para saco muito carinho, motoqueiro fantasma. Hoje aqui com a gente no lendário. Um abraço para você, motoqueiro. Givaldo Gravações CD, gente, estamos lá no CD ao vivo. E aí, Giva? O som cristalino de amor e paixão que mexe, lendário mexe Rubi. Com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso Rubi. O som cristalino de amor e paixão que mexe e remexe com meu coração. Gostoso de amar, de dançar, de curtir. É o poderoso Rubi. Parceiro Jean Emerson e Jean marcando presença hoje no lendário. O seu corpo no... Dançando a garra de... É todo lindo. Alô, meu parceiro Jean! Tua boca tem sabor de mel. Tua pele, pedaço de céu. DJ Jairinho. Lobo Mal, galera da Irmã do Gelo. Hoje aqui com a gente, um abraço pra você. Não, não se vá. Quero teu calor. Oh, não, não. Não se vá, meu amor. Oh, não, não. Não se vá, meu amor. Dance. Todo poderoso Rubi. Sendo coroa cibernético. Hoje aqui com a gente no lendário Rubi. Um abraço pra você, como é que é? O teu sorriso me faz delirar. As tuas pernas me fazem sonhar. Quero teus braços pra me envolver. Eu vou chorar se eu te perder. Não, não se vá. Quero amar você. Dançando a garra gênio no lendário. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. O amor sem fim, o sonho se realizar. Quero ter seu olhar, que só falta me falar. Ela diz assim, Jairinho. A vontade de estar junto a mim, o desejo de me agarrar. E o amor? O amor sem fim. Todo poderoso Rubi. Quando vai? Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Não consigo viver desse jeito. As horas que passo sem você, penso que vou te perder. Ela diz assim, Jairinho. Você me deu o desprezo. Posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Você me deu o desprezo. Posso merecer. Um dia o mesmo desprezo voltará para você. Essa festa já é tradição. Mais uma do prefeito Aécio Melo. Penso que vou te perder. Mas o seu desprezo me tortura demais. Nosso secretário de cultura, Sandro Loureiro. Mais uma dessa festa maravilhosa hoje aqui em Santarém Novo, trazendo o nosso lendário Rubi. Posso merecer. Marcelo Giovanni, ao lado do Matheus. Eu tô lá, amor. Onde tem brega, eu tô lá. Meu parceiro Natalino, ao lado do Dinho. E meu parceiro Rafa hoje aqui no lendário. No salão, no ritmo do brega pop. Olha que eu quero dançar com você. Eu quero dançar com você, brega demais. É no xodó, calamaço, olê, olá. Pororoca, fricamba, onde tem brega, eu tô lá. Nas aparelhagens do... Tom chega no Rubi. Varo no Tupinambá, onde... Todo poderoso Rubi. Brega demais, é no xodó, calamazo, olê, olá. Pororoca, fricamba, onde tem brega, eu tô lá. Nas aparelhagens, dou um chega no Rubi. Varo no Tupinambá, onde tem brega, eu tô lá. Venha pra nós. Olha meu parceiro Hugo Guizo, nosso brega pop. Hoje aqui no nosso lendário Rubi. Vamos lá, garoto. Mais do que o arqueiro. Uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Ô, papudinha. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Chego, peço uma cerveja, ela pede um copo, não quer mais parar. Às vezes eu fico invocado, ela bebe mais do que eu. E eu sou um dos papudinhos, papudinha, ela é todas. Mocajuba na área. E eu sou um dos papudinhos, papudinha, ela é, todas ela bebeu. E eu sou um dos papudinhos, papudinha, ela é, bebe mais do que eu. Bora papudinha, bora papudinha. Papudinha, sei que ela é. Ah, eu amo essa mulher. Rubi. Thank you.

mas que legal! Mas que legal! Muito bom te conhecer! Atenção, batidão, rapidinho aqui com o mestre! Desejo felicidade! Aqui no lendário, alô, batidão! Você merece ser feliz com outro alguém. Todo Poderoso Rubi. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva com romance a dois. Você. Segura, baby, segura, baby. Pra cima, Giva Gravações CDs. Baby, baby, você foi muito especial. E mas que legal. Mas que legal. Nosso lendário hoje aqui em Santarém Novo. Conhecer. Cara, vai curtindo só de boa. Agora te desejo felicidades. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Tecnologia e qualidade insuperável. Rubi. Só no forrozinho bem gostoso pra galera. Forró. Ela diz assim, Jairinho. Como eu doce um beijo quando vem da sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Dá uma vontade de levar você comigo. Na verdade, isso nunca aconteceu. É um mundo novo que me apareceu. Sabia que isso existia. Um amor tão lindo, só você e eu. Ela diz assim, Jairinho, como é que é? Cuida de quem? Cuida de quem? Baby, te ama demais. DJ Jairinho. Dentro de mim. Só você, meu amor. Jairinho. Estrela guia, chorar comigo quando eu precisar. DJ Jairinho. Cuida de quem, baby, te ama demais. Dentro de mim, você, só você. Porra, chinela. que ela sentiu saudade, ela me ligou. E depois foi muita onda. Será, Dudu? Ela sentiu saudade, ela me ligou. E por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar. Esse é o novo Rubi. Quando eu vi ela chorar, ela chorou de amor. De quê? De que ela chorou, de que ela chorou. Alô, boy, chega junto, boy. Ela chorou de amor. E de quê? De que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de poderoso amor. De Mocajuba. De que ela chorou, de que ela chorou. Ela chorou de amor. Ela diz que me ama. Ela se essa é pra se apaixonar. Namorar com você é gostoso demais. Sabe o que faz? Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Quando o moleca brinca, não para no chão. Quando mulher passa e me mata. Abraçar com muito carinho, meu parceiro Dinho. Era gente boa, isso aqui no nosso lendário Rubi. Um abraço pra você, Dinho. Olha, meu parceiro Valdeni, barbearia, isso aqui com a gente no lendário. Um abraço pra você. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. E essa pequinha? É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Quando o moleca brinca, não para no chão. Quando mulher passa e me mata de paixão. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar. Tecnologia e qualidade insuperável. Rubi.